agarrados na coluna. Vem da rua, sou mais uma investida tipo cuna. Desde o bairro até à lua, permanece a luta dura. Abastece a fome crua, todo ser ou criatura. Bom rei, não recua, escolhe a forma como atua. Camuflada ou armadura, força quebra a soldadura. Hoje a regra da censura, pela cura, quem atura? Toda a merda é insegura, toda a política imatura. Tira o voto, já vai nua, como reto ao nosso povo. Sujugado como estouro, na valeta a cara todo. Repartimos como todo, todo gordo, no contorno. Cozinhado sai do forno, queimamos falsos no entorno. Escolhe o teu lado, o fogo, mas o pouco o corrói. Com a vontade já se foi, mudou antes para depois. No presente não há gestões, pois nem os vês, na segura todo mês. Migalhas deixem mortalhas deste estado português. Já estou farto de paleio, sou julice e desvaneio. Já não creio neste meio, o parlamento é um rodeio. O que é que eles querem? Poleiro, a nossa bala por inteiro. Vão chegando pelo correio, tipo a puta já os cheio. Já estou farto de paleio, sou julice e desvaneio. Já não creio neste meio, o parlamento é um rodeio. O que é que eles querem? Poleiro, a nossa bala por inteiro. Punhos cegados, sou o primeiro ao velho estilo a rua cedo. Tiroteios que é mais do mesmo, como risco em cravo o texto. Já fervilha tiroteios, políticos surgem de incesto. Nós pegadas de arremesso, com granadas a nosso preço. Sinto que vira tua peça, tipo fundas do desprezo. Que esta vida tá fodida, sem ordenada é só bebida. Repara o tacho da comida, bota protestos na avenida. Manifesto todo dia, no contexto vira sangria. Odeio toda a polícia, que a mania que chefia. Já alegria no pão nosso cada dia. Roer o osso sem garantia, igual o osso perde a mania. Porque esta via não te guia, acredito que tem nome em dia. Imagina o que queria só. Com um toque de magia, devia mudar de rumo. Sem revistas nem perfume, e em resumo, que se foda todo o mundo do consumo. Sei que queremos e nunca temos, sustentar-nos com o que fazemos. Que nos dê para quê? Abrir o olho a quem não vê. Já estou farto de paleio, sou julice e desvaneio. Já não creio neste meio, o parlamento é um rodeio. O que é que eles querem? Poleiro, a nossa bala por inteiro. Vão chegando pelo correio, tipo a puta já os cheio. Já estou farto de paleio, sou julice e desvaneio. Já não creio neste meio, o parlamento é um rodeio. O que é que eles querem? Poleiro, a nossa bala por inteiro. Punhos cegados, sou o primeiro ao velho estilo a rua cedo. Estamos fartos de estrados, sou fartos dos jogados. Já peleia dos mercados, paga o povo para um estado. Lança os dados viciados, cortam braços já cortados. Punhos rados, presos gays, sem preço ou menos nada. Estamos fartos de estrados, sou fartos dos jogados. Já peleia dos mercados, paga o povo para um estado. Lança os dados viciados, cortam braços já cortados. Punhos rados, presos gays, que eles querem são os dados. Já estou farto de paleio, sou julice e desvaneio. Já não creio neste meio, o parlamento é um rodeio. O que é que eles querem? Poleiro, a nossa bala por inteiro. Vão chegando pelo correio, tipo a puta já os cheio. Já estou farto de paleio. Sou julice e desvaneio. Já não creio neste meio, o parlamento é um rodeio. O que é que eles querem? Poleiro, a nossa bala por inteiro. Punhos cegados, sou o primeiro ao velho estilo a rua cedo.